Там по-моему до проверки отрезок мат. Cada 2 horas passando essa via para 9 horas. Eu vou zero mesmo. Tem estacionamento na frequência. Alfa Livre no Lisão. crazy that he reached himself over the horizon this morning. small whistle bubble. Thank you. Fantasia para 2010, final da alma 010, final ILS, a gente vai cruzar e está no ponto de estabilidade. Fechamento é 355, negativo direto módulo, a placa aí do chão de centro do Recife é 122-35, ou 125-35. 7-2-7-2, seguir toda a porta para a medida de voo 070. Solo aos 1-8, tiver à direita e chame só o Salvador em 1-2, ama do Simonar. Oscar Mike Yankee, decolou aos 1-8, chame controle de Salvador em 120.8. Salvador 120.8, Yankee. Thank you. Cruze, meu teste normal 9090, sinal de LUS, aqui 190, obrigado. Salvador, gol 1166, uma boa tarde. Gol 1166, boa tarde. Trata do estado, com hospitalização, 0, vento, 1000 graus, 149. Vila Escuro, zona 0, gol 1166. Controle 5, essa mais grande, uma parte do Flamengo, do Flamengo. Confirmando 45 milhas da estação de Salvador, a hora de que estão utilizando a sua 3.710, que é mandar uma 090. Matheus, indo para a Oscar, reporte atingindo 3.710 ou passando para a aeroporto. Salvador, boa, Chanel 6143, estabilizado, ILS, X-Ray. Bom, Chanel 6143, tráfego ajustado, pouso autorizado, sistema 0, vento 1,00 graus, 139. Pouso, o Chanel, na 10, Chanel 6143. Houston, recebi o sujeito do mais de uma para o nível 060. Visual com o tráfego da Bianca na curta final? Sim, chegou 699 após a passagem do tráfego autorizado em Arma, que é o terceiro lugar. Solo 3-2, espera direita e chame o solo pela 2-2 no décimo mapa. 2-1-9. Número 6, 1.0.0.